dela, que loucura me esquecer. Fala que é demais essa saudade. Fala que esse amor te faz viver. Pare de mentir, eu sou o cara que viveu a sua história com você aqui. Pare se quiser me ver voltar. Traga as flores desse amor que um dia eu plantei, mas não colhi. Chama pra gente se amar. E se o beijo ainda encaixar, pode ser um sinal. Vamos tentar uns 100 anos. Talvez, e se tudo der certo, depois te amo outra vez. Eu sou o cara que viveu a sua história com você aqui. Pare se quiser me ver voltar. Traga as flores desse amor que um dia eu plantei, mas não colhi. Chama pra gente se amar. E se o beijo ainda encaixar, pode ser um sinal. Vamos tentar uns 100 anos. Talvez, e se tudo der certo, depois te amo. Chama pra gente se amar. E se o beijo ainda encaixar, pode ser um sinal. Te amo outra vez, e outra vez, outra vez.